Queridos irmãos e irmãs, hoje é o domingo da Ascensão, 40 dias após a Páscoa, Jesus mesmo reuniu os seus discípulos e os deu uma última instrução. Junto com essa instrução, de que eles deviam ir e pregar, deixou uma promessa: estou convosco todos os dias. E a promessa, então, de estar conosco, a missão de levar a mensagem do reino para todo mundo, é sobre estes temas que nós vamos meditar e refletir neste domingo. Que o Senhor nos abençoe. Sentai-vos. Irmãos, eu vou tentar não tropeçar na minha roupa, em primeiro lugar. Eu queria agradecer primeiro ao ministro Igor, que é meu amigo, porque estaria pregando ele hoje aqui pela manhã e me deu a possibilidade, me agraciou com esse presente de estar aqui dividindo essa pequena reflexão com todos. Estaremos juntos hoje em Niterói também, lá na comunidade da irmã Silvana, da pastora Silvana, onde ele levará a palavra e estaremos acompanhando ele também. Eu queria dizer que eu primeiramente tinha pensado em meditarmos nessa manhã no texto de João. Só que aí o Igor também escreveu sobre o texto de João no blog, fez uma meditação tão bonita. E quando um colega faz uma meditação sobre um texto, e se você fizer uma depois, parece que você está refazendo a meditação dele. Então eu não queria perder o brilho daquela meditação que ficou tão bonita no blog, e aqueles que tiverem oportunidade e jeito com a internet, eu convido que entrem no nosso blog lá da paróquia e vão fazer essa meditação do texto de João, que ficou muito bonita. Faço esse convite também. Então, escolhi o texto de Atos, que foi lido pelo nosso irmão Frei Lomeu. Atos, se vocês quiserem deixar as Bíblias abertas, Atos 1, meditaremos do verso 1 até o verso 16. Ou, perdão, 14. E nessa manhã eu queria justificar a minha introdução do sermão com saudade ao nosso professor, que professor de todos os teólogos, o mestre José Comblanc, que foi tirado de nós esse ano, com mais de 87 anos, que durante décadas e décadas foi professor de todos os seminaristas e teólogos brasileiros, que conheceu profundamente a Bíblia e amou. Então toda a minha introdução foi feita a partir dos estudos e do pensamento maravilhoso desse homem. O livro de Atos, irmãos, ele é uma continuação do Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo São Lucas, Jesus Cristo é a tônica. Então nós veremos aquele elemento, o batismo, começando o ministério de Jesus. E ao fim desse Evangelho, nós vamos ver que Lucas termina com essa imagem maravilhosa e grandiosa da ascensão de Jesus aos céus. E não por coincidência, o livro de Atos começa exatamente com essa imagem, essa ascensão de Jesus aos céus. E só que a tônica do livro de Atos não mais vive em Jesus Cristo, efetivamente, mas no Espírito Santo. Então, o agente, aquele que substitui, aquele que será o principal, é o Espírito Santo, não são os apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos vão fazer é uma consequência desse Espírito Santo que habita dentro deles. Por isso que, mais um pouquinho à frente, celebramos o Pentecostes, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu queria rapidamente aqui dizer que esse texto pode ser dividido em três partes. A primeira parte, do verso 6 ao verso 8, vão ser duas perguntas. E basicamente serão, quando virá o reino de Deus? E eu fiz questão de frisar isso porque hoje a gente está numa época muito milenarista nas igrejas, temos previsões, cálculos matemáticos, pessoas afirmando que é 2012, 2017, 2015. Semana passada teve um pastor americano que já tinha programado o final dos tempos para o sábado. Eu fiquei até preocupado de sair de casa, não sabia se saía, se não saía. Ainda bem que eu fui, porque senão eu ia tomar falta na pós-graduação. Mas enfim, para nós termos a certeza de que isso é algo que não precisamos pensar, porque o próprio o texto diz no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou. Isso é um verso que faz referência a Mateus 13:32. Ninguém precisa abrir, mas a Bíblia procurando o verso, e vai falar exatamente a mesma coisa. Não existe isso, não é preocupação nossa, irmãos, a nossa preocupação é viver. Não é se preocupar quando a vida vai acabar. A vida vai acabar um dia para a gente e vai acabar um dia para o mundo. Isso não é problema nosso. A segunda pergunta que se faz dentre o verso 6 e o 8 é: para quem devemos pregar a palavra? Vamos lembrar aqui que é o início do ministério apostólico. Para quem pregar? O verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é para todo mundo. Não tem pessoa específica que mereça receber mais a palavra do Senhor. E esse versículo talvez não seja tão importante, claro, para a gente, mas naquela época era muito importante, porque Jerusalém é a capital da religião. Judéia é onde é Israel atualmente, que é onde vive o povo judeu. E Samaria é aquele povo que foi completamente rejeitado, porque houve uma série de invasões, destruições, miscigenação. Então, quando Lucas escreve isso, ele está dizendo: aqui não há preconceito. Nós pregaremos para qualquer pessoa. E no fim, no meio, a gente vai ter do verso 9 ao 11 a sessão de Jesus, aquela imagem gloriosa que foi lida. E a parte 3, que é do verso 12, e eu fui até o 14, é o começo da pregação apostólica. Eu fui até o 14 porque no final ele fala das mulheres, da oração, que se juntaram com Maria. Eu acho esse texto muito bonito. Agora, irmãos, eu queria... aqui é uma coisa minha, eu queria confessar que a coisa que mais me chama a atenção nesse texto, e aqui eu vou quebrar todas as regras de homilética, é esse verso, os versos 10 e 11, e eu vou ler. Estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Uma vez eu fui para Minas Gerais e tinha um amigo meu pregando na igreja, né, e ele é muito engraçado, ele falou assim: uai, gente, o homem está subindo, vamos olhar para onde? Mas é uma pergunta, mas é uma colocação muito pertinente. Você imagina, eu estou aqui, eu e Igor, vai embora, vou, quer uma carona? Não, tá bom. Aí o Igor começa a subir. Você vai olhar para onde? Para o céu. Não tem outro lugar. Mas por que, irmãos? Por que aquele que está nos céus, olhando aquela atitude completamente normal e humana daqueles homens, diante daquela situação incrível, ele questiona isso? Tem alguma coisa aí dentro. E eu não costumo trazer isso, não, mas o grego, o original grego, ainda diz é mais forte, fala assim: por que estão parados olhando para o céu? Por que estão parados olhando para o céu? E eu queria lembrar que aqui é o início de uma caminhada. Irmãos, e a pergunta que me veio imediatamente após é: então para onde eu tenho que olhar? Se não é para o céu, é para onde? E eu trouxe dois olhares que a Bíblia nos tem ensinado há muito tempo. Não existe o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante, quando o Espírito Santo habita em nós, é como se houvesse um momento muito especial E eu aqui, eu fico muito chateado quando as pessoas dizem que ou o culto é racional, ou o culto é emocional, porque o ser humano é algo por completo. Como é que eu tenho a capacidade de tirar uma parte do ser humano e dizer que a experiência que ele tem com Deus é uma experiência em parte? É uma experiência de totalidade. Então, o primeiro olhar que nós temos que ter consciência, e é bem claro no verso 8, recebereis poder descendo o Santo Espírito sobre vós, é o olhar para dentro. Irmãos, o cristianismo que não impacta uma pessoa de forma única, não é cristianismo. Antes de começar o ministério, os apóstolos foram batizados porque precisavam desse constrangimento do Espírito, dessa reflexão pessoal. Como é que eu posso ser alguma coisa se eu não sei quem eu sou? Irmãos, se o Espírito Santo habita em nós e não conseguimos olhar para as nossas fraquezas, olhar para os nossos defeitos, olhar para quem nós somos, o cristianismo, em primeiro lugar, é uma autorreflexão. Ninguém chega à igreja e não passa por um período de desconstrução. Ninguém diante da criação, da palavra de Deus, não tem esse sentimento que Søren Kierkegaard, filósofo, falou, esse desespero humano de sentir o seu tamanho diante daquela beleza e bondade. Ou como Rudolf Otto disse, o sentimento de criatulidade. Eu sou tão pequeno, quem sou eu? Mas a Bíblia não pode se encerrar num olhar só para dentro. Precisa de um segundo olhar, que é olhar para o outro. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Um cristianismo que não enxerga as pessoas à sua volta é uma teoria fria e vai ficar presa a livros. A proposta de Jesus, irmãos, é que convivamos com as pessoas. Como é que nós vamos servir as pessoas se não estamos no meio das pessoas? Se não estamos interagindo com as pessoas? Como nós teremos a consciência crítica da sociedade se não nos posicionamos frente aos problemas da sociedade? Qual a nossa parcela de culpa e de que maneira nós podemos ajudar? Um caminhar que interage com todas as pessoas, se abrindo para as suas necessidades e prestando auxílio naquilo que for possível, orando, ajudando, amando as pessoas. Às vezes as pessoas precisam de 5 minutos da sua atenção para se sentirem queridas e amadas, ou para melhorarem o seu dia. 3 minutos com o assessorista do elevador. Um oi para o porteiro. Uma pergunta. Está tudo bem? E como eu disse antes, não tem distinção para isso. Cristão não ajuda só cristão, ele ajuda qualquer pessoa. Porque o cristianismo, antes de começar, ele não escolheu pessoas. Não escolheu judeus, não escolheu ninguém. Nós ajudamos qualquer pessoa. Se entrar uma pessoa por essa porta que não seja da nossa religião, será ajudada. Qualquer pessoa. O ensinamento de Jesus não está em busca do crente, ele busca a gente. A gente tem esse costume de dar exemplo de muitas pessoas que nós não conhecemos, né? Mas eu queria trazer um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, sou muito discreta. Mas é que uma pessoa que sempre, a vida inteira, trabalhou com ONGs, projetos sociais, creches. E todas as vezes que ela trabalhou em algum lugar, ela ficou inquieta, porque ela não queria só trabalhar com as crianças, mas queria trabalhar com as famílias das crianças. É a Elke. Elke, ela não faz só o trabalho dela na creche. Ela extrapola, porque a preocupação dela é com a integralidade da criança, com a família. Faz projetos que tentam buscar empregabilidade dentro de uma creche, de crianças que são completamente esquecidas no Rio Comprido. Cristianismo. Quando aconteceu daquela tragédia em Friburgo, Teresópolis, uma amiga minha conseguiu levantar 2 caminhões de mantimentos, que está ali atrás, Luciano. Dois caminhões. Que atitude é essa que faz com que as pessoas olhem para as outras pessoas e sejam completamente mobilizadas dentro das suas casas e se incomodem e arrumem problemas para si? Outra amiga minha ia todas as vezes sair do trabalho, ia para o DENIT, lá ali perto da Dutra, para organizar os mantimentos, porque as pessoas começaram a saquear os mantimentos que iam para Friburgo, e ela, desesperada, que postura é essa que se incomoda com o problema do outro de uma maneira tão forte que acaba esquecendo seus próprios problemas? É disso que Jesus fala. Irmãos, se a nossa fé não nos faz refletir a respeito do que somos, talvez nós estejamos caminhando para nos tornar nossos próprios deuses. E esse foi o pecado que foi referido a Adão, ao convite da serpente: sereis como Deus. Aquele que não tem condições de refletir a si mesmo, aquele que não se conhece, aquele que não sabe o tamanho diante de si, diante dos outros, diante de Deus, caminha para esse terrível pecado: se comparar e se tornar referencial dele mesmo e das pessoas que o rodam. E a Bíblia fala: da medida que julgares, será julgado. Eu gosto muito do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira. Apesar, tirando coisas que são coisas da época dele, mas enfim. E ele conta uma história que uma vez alguns padres estavam discutindo para saber quem era o melhor pregador. Tinham dois. Esse era muito bom, aquele era muito bom. E aí chamaram o mais velho e disse assim: quem dos dois é o melhor? Nós precisamos decidir isso. E aí ele disse assim: eu não sei quem é o melhor, mas quando ele prega, eu saio muito feliz com o pregador. Quando o outro prega, eu saio muito triste comigo. Nós procuramos pregadores para nos alegrar com eles, ou para que eles influenciem na nossa vida de forma positiva e que possamos fazer esse movimento de série de transformações que temos que fazer o tempo todo? Irmãos, se a nossa fé não enxerga e não alcança as pessoas, tudo bem. Então, criemos nós um outro cristianismo, que não é o de Jesus Cristo. Porque eu acho que está na hora da gente sair do conforto das nossas igrejas. Aliás, não existe igreja. A igreja será onde nós pisarmos, onde confessarmos, onde lutarmos pelas coisas certas. Essa será a nossa igreja. John Wesley foi impedido de pregar e ele subiu no túmulo atrás da igreja e falou assim: a minha paróquia é o mundo. Ninguém pode calar os seus lábios daquilo que é correto. Precisamos de atitudes que ajudem a modificar as nossas vidas e modificar o mundo. E parafraseando Oswaldo Montenegro, metade de nós é amor e a outra metade também. Que Deus nos abençoe.